adianta se esconder quando a noite vem. Te pegar é melhor entregar logo que tem. Assassinos à solta na espreita, ninguém respeita mais nada. Mão armada, boca fechada, se não deita. Sobe primeiro aquele que peita. A morte é só um clique após o cleque, o bom sacrifício na seita. É só mais um caído no canto. Faz parte da rotina, é arte na esquina, colore a paisagem. O vermelho sangue é forte e nem causa espanto. No pedestre distraído que está só de passagem, é normal. Ali coberto com o jornal, por um par de tênis ou porque não tinha um real. Bem-vindo a Babilônia, amigo. Sua colônia francesa fede a merda e te põe em perigo. Os playboys tiram onda com dinheiro do pai. É o primeiro que cai, agora me pergunta se eu ligo. Quem vem buscar não volta sem aquilo que atrai. Subtrai o bem sem vacilo e se joga pro abrigo. Não adianta se esconder quando a noite vem. Te pegar é melhor entregar logo que tem. A sociedade vive o caos e está prestes a entrar em colapso. É o ápice dos homens maus. O conceito de família feliz se transformou num preconceito onde o efeito é devastador. Quem não tem nada além de coca no nariz é guiado pela neurose se transformando em matador. Mundos em choque, o contraste social leva seu carro à força 9 ao caminhão de reboque. Prove um pouco do próprio veneno. O mundo é pequeno, vai vendo, então não tire o pivete de Loki. Pois ele pode ser aquele que enquadra seu filho. Toma um Nike, dá uns tapa, o deixando em choque. A duas quadras dali, um grupo de garotas arrumadas estão prontas para se divertir. Não sabiam que a festa ia começar, a chapa ia esquentar e era melhor nenhuma delas gritar. Passa tudo